André Cedês, o moral de Índico Ana. Floresta, isso é bandido, gato preto. Calma aí, Marquimoto. Ó, oh, agora dá uma moresta, viu? É assim, ó. E hoje era quer me ter, hoje era quer me dar. Me levou lá pro barraque e disse que quer me mostrar. Uma posição malvadona, que senta aqui, toma, toma. Caxereca molhadona, amarra o palavrão, caralho. Ligada, tô chegando, né, piranha? É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né, piranha? Aquece essa buceta e lava leitada. Aquece essa buceta e lava leitada. Toma que toma, toma, toma, tá. Toma que toma, toma, toma, toma, toma, toma que toma. Hoje era quer me dar. Me convidou pro barraque e disse que quer me mostrar. Uma posição malvadona, que senta aqui, toma, toma. Curito de breque nona. Pronto, vamos lá, deixa eu ver isso aqui, hein? É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né, piranha? É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né, piranha? Aquece essa buceta e lava leitada. Aquece essa buceta e lava leitada. Que toma, que toma, toma, toma. Tamo junto, meu parceiro Aref, atacadão, carpe estilo, tem que respeitar.